Projeto X Podcast. Nananana. Começou mais um Projeto X Podcast. E, cara, tinha que começar assim, não podia. Facilitando a edição, não preciso procurar você. Agora, sempre que você for usar esse efeito, cabeça, você vai usar esse que o Rods fez. Isso, eu vou tirar da fala do Rods. Claro. Que beleza. O primeiro de muitos, assim, com a categoria Batman, porque o site merece uma categoria só do Batman. Eu acho também. Acho justo. E hoje é um dia aqui legal, pessoal, pra mostrar pra vocês aqui uma obra única do Batman, né, de toda a história da Bat-timeline, como eu posso dizer. Da Bat-cronologia. Isso aí, pessoal, hoje a gente vai falar da Feira da Fruta, não, não é Feira da Fruta? Já começou. Bem feito, não quis o tchau. Não, brincadeira, piada mortal, obra única do Alan Moore e do Brian Bolland. Os caras mandaram muito, fizeram uma definição importantíssima pro Bat Universo na época. E hoje a gente vai explicar aqui pra vocês um pouquinho, né? Acho que é uma obra perfeita pra começar a ler Batman e pra entender um pouquinho do Batman e pra se divertir também, porque todo fã de padrinho merece também a diversão. E aí? Aqui é o Rhodes e o Coringa só queria duas coisas. Queria provar que todo mundo muda com um dia ruim e queria pegar a tia do Batman. Ah, caraca. Louco. No, God, please, no! No! No! Aqui é o Panda e a Bárbara Gordon do Brian Bolland, ela não é filha do Jim, cara, ela é a mulher do Jim, porque puta, o cara deu uma envelhecida nela, foda. Explosão de cabeças pra vocês. Embarangou, né? Olha só. Porra! Esse é o problema de trabalhar com o Batman. Embaranga. Você embaranga e envelhece, né? As fungas ficam mais visíveis. Aqui é o Cabeça e a pauta é minha. Chega de Feira da Fruta. Stop this piece of shit! Chega! Seu sem graça. Apoiado. Acabou. Apoiado. Tem essa não, para com essa porra. Mau gosto. Mau gosto. Coisa. Aqui é o Sage, como diria Rotterdam. A pior das loucuras é, sem dúvida, pretender ser sensato no mundo de doidos. Pobre Batman, viu? Pobre Batman. Ou não. Depende da... Sei lá, véio. Pra mim todo mundo é doido naquele mundo ali. Mas é isso aí, pessoal. Apresentações feitas, a gente agora tá em Gotham City. Peraí. Aqui é o Mug, eu posso gravar? Surprise, motherfucker. Que filha da puta, eu sabia. Você já leu? Eu sabia que ele tava fazendo isso desde o início. Eu sabia. Mug, sai daqui, pô. Ele tá gravando, o Feitor. Por que que ele tá gravando? Que isso? Não sei. Eu sabia. Eu tô falando, só tem doido nesse mundo aqui, pô. Só tem doido, cara. Nananana. Apresentações feitas, galera. Vamos agora pra loucura. Vamos pro Asilo Arkham e descobrir o que que essa obra tem de melhor. Como vocês já estão ouvindo, hoje a gente vai falar da Piada Mortal, ou The Killing Joke, no original, que é uma graphic novel one-shot, escrita pelo Alan Moore. Que, pra quem sabe, é, tipo, Deus. Maluco. Também. Maluco. Afinal, é pré-requisito pra escrever. O que ele tem de barba, ele tem. Exato. De louco. Pelo Alan Moore, ilustrada pelo Brian Bolland, que, pra quem não sabe, já fez Camelot 3000 também, uma obra. Sim. Não que seja bom. Não, bem conceituada, vai, tem sua fama. Sim. Tem sua fama. Tem. Ela saiu em março de 88 e ela foi vencedora do Will Eisner Award, o prêmio mais importante, o Oscar, né, dos quadrinhos, como a gente gosta de falar. Sim. Ganhou o melhor escritor, melhor desenhista e o melhor álbum gráfico. Além disso, ganhou o Harvey Awards. De tabela? Por tabela, o Harvey Award, na categoria de melhor história, desenhista, colorista e álbum gráfico. Ou seja, até tinha comentado, a gente tinha comentado da gravação, o Harvey Award e o Will Eisner Award, eles são variações do mesmo prêmio, né, seja, eles são a subdivisão. Eles vêm do Kirby Awards. Só que aí eu acho que teve uma briga entre a empresa, né, que gerenciava a Fantagraphics e o gerente também, o Dave Albright, né? E aí eles dividiram. Um criou o Eisner Award e o outro criou o Harvey Award. Como tudo no universo dos quadrinhos, cai num processo judicial pra guarda de briga, alguma coisa. Tem briga. Bom, mas aí começou mesmo, esses dois prêmios começou praticamente em 88, né? Com o fim do Kirby Award. Então quer dizer, o primeiro prêmio é do Alan Moore. Não que ele ligue pra isso. Alguns prêmios, olha, na verdade, eu diria. Nem todos, né? É. Não, sim, mas o primeiro, pelo menos, de melhor escritor é dele. Sim, o do Harvey Ward, o primeiro, por exemplo, foi o Watchmen dele, do Alan Moore. Watchmen, que de que ano que é mesmo, ou seja, você tinha visto? O Watchmen foi lançado em 87. Ah, 87. É, ele ganhou o prêmio em 88, melhor escritor. A colorização da revista não foi feita pelo Brian Bolden. Ele não teve tempo de fazer. Então, a coloração original ficou a cargo do John Higgins, que depois, quando saiu a versão de luxo nos Estados Unidos, o Brian Bolden, ele refez essa colorização, porque ele queria dar o toque, que era um toque assim mais sóbrio, mais realista pra obra. Porque se você ler a versão do original do John Higgins, ela é bem mais monocromática do que a versão do Bolan. É uma coisa bem mais obscura. Obscura no sentido, sim, assim, de apagado. Bom, eu tô em mãos com a edição de luxo, né? Que foi ilustrada pelo Brian Bolland. A colorização, né? Isso, essa edição de luxo é muito essa boa. Essa aqui publicada pela Panini. É, uma coisa legal aí dessa coloração é que tem dois lados. Já cria dois lados de uma moeda, né? Porque tem a galera que defende a original. Tem a galera que defende a nova versão do Bolland. As duas são boas, assim, dentro. Sim. Mas é difícil escolher uma. Eu, inclusive, fico na linha. Eu, particularmente, gosto mais da colorização do Brian Bolland, porque eu acho que ficou mais maluco mesmo os tons de coloração que ele deu. O outro ficou um pouco mais sombrio, esse ficou mais maluco. E com a colorização, logicamente, ele passa por um tratamento digital, não foi só recolorido. Então ele tá mais moderno. Se você for ver essa edição, ela tá com um toque mais moderno. Eu prefiro a versão original. Apesar de que, na verdade, tá errado, né? Porque o cara que desenhou tem que saber a cor que ele quer colocar. Sim. Porra, ele você tá vendo a versão aqui. Fanfic. É, então. Nananana. A gente comentou rapidinho no começo do cast, mas a Piada Mortal é uma revista muito boa pra quem quer começar a entrar no universo do Batman. Até hoje com o reboot, ainda vale a pena ler porque é uma história que define bem os personagens. Você consegue ver três linhas principais na história que definem três personagens importantes, que é a base do Batman, do Coringa, óbvio, e do Gordon, também, que tem uma participação importante na história, a gente vai avisar. E como a gente falou, assim, ele é bom pra começar, por quê? Porque ela é uma revista, além de ser curta e única, você não tem que comprar várias revistas pra ler ela, ou one shot, ela não necessita de pressupostos de outras revistas. Então, você não precisa ter lido 70 anos de Batman pra ter entendido ela. Sim. Entendeu? Você pode ler. Você precisa saber quem é o Batman. Acredito que todos vocês que estão ouvindo saibam do que a gente tá falando quando a gente fala Batman. Se você não sabe, lide com spoiler, porque é o Bruce Wayne. Não, se você nunca ouviu falar do Batman, você é um alienígena, isso sim, cara. Nem que seja o Batman do Schumacher. Não, esse é bom nem falar. Esse é bom nem saber. E você precisa saber o que é o Coringa, que ele é o maior vilão do Batman. Só. Porque o Moore, ele vai reescrever o personagem nessa revista. Ele vai reconstruir toda a estrutura, não só do Coringa, como em consequência do Batman e do Gordon. Puxando aqui pra uma parte introdutória aqui, antes da gente entrar aqui na história da HQ, nos personagens em si, é legal a gente aqui também citar o contexto da época, né? O que aconteceu com a HQ? Uma coisa importante aí pra quem não é leitor de quadrinhos e, obviamente, não é leitor de DC frequente, a DC, ela teve um evento por volta dos anos 80 que se chama Crise das Infinitas Terras. Esse evento serviu pra unificar toda a bagunça que eles tinham até então, até antes dos anos 80, e criar um universo mais sólido pra DC. Ela criou uma linha do tempo um pouco mais concisa, né? Juntou elementos, né? Por exemplo, você pega quando uma editora compra uma outra, fica meio bagunçado, né? Aquela interação de dois personagens que eram de universos paralelos e tal. A consequência de vários problemas, de má inserção de personagens ou de má utilização. Você terras tinha paralelas. Personagens de terras paralelas que geravam um desconforto. Então esse evento grande serviu pra reiniciar tudo. É mais ou menos uma espécie de reboot que a gente tá vendo hoje também. E inclusive os Novos Titãs não rebootaram naquela época, e é o que o Batman tá hoje acontecendo. Ele ainda pega aspectos dessa cronologia antiga e traz pra pro depois reboot. E essa crise das infinitas terras redefiniu muita coisa e deu espaço pra você criar muita coisa também, porque já que tava tudo bagunçado, universo, origens imprecisas, tirando a origem do Batman, que é óbvio, todo mundo já conhece, você tem origens muito imprecisas, você tem 1 milhão de versões do mesmo personagem. Então era uma época, assim, um pouco mais amena pra definir coisas, assim, no universo. E calhou que o Moore, nessa história, ele conseguiu uma coisa que até então ninguém tinha conseguido, bater o martelo, que era uma origem do Coringa. Porque até então o Coringa era só um personagem desconhecido, sem passado. Ele tinha até algumas outras referências antes, mas nada 100% canônico, bem aceito pela comunidade e tal. E nessa história que a gente fala, não, a gente já tem uma origem mais concreta do Coringa, que a gente vai comentar. A gente tem um pouquinho, depois a gente tem umas consequências que acontecem também. Ele é basicamente um marco pra quem quer começar a ler o Batman. Até porque hoje é a origem mais aceita do Coringa. Porque até então, antes da piada mortal, a origem mais aceita, assim, não foi nem uma origem, na verdade foi uma explicação dos criadores do personagem, é que ele, na adolescência / infância, sofria com a violência dentro de casa por parte dos pais, e ele acaba matando o pai e a mãe, tacando fogo na casa. Pelo menos eu tô lendo. Essa chegou a ser uma das versões da época. Exato. Mas, como eram muito, assim, aí tinha uma versão que era do tonel de elementos químicos, tinha uma versão que ele era o Capuz Vermelho, então, quer dizer, era uma mistureba de coisa que aí você, quem lia na época, não sabia o que levar. Como padrão. Você fala, mas peraí, ele veio da onde? E o Moore tinha já interesse em escrever alguma coisa da linha do Batman, ainda mais do Coringa, que ele gostava. E aí, aproveitando que o Brian Bolland tinha acabado de escrever o Camelot 3000 e queria trabalhar com o Moore, ele falou, vamos então escrever a origem do Coringa. Mas eu acho que é bom falar também, é um pouco de uma tendência que tinha na metade da década de 80, que era sair dessa geração de bronze, né? Que mostrar que comics não era só coisa de criança, é mostrar que tem coisas de adultos. Sim. Um movimento feito por Alan Moore, feito por Frank Miller, Neil Gaiman também, mostrando grandes obras, né? Além do Dark Knight, o Watchmen e o Piada Mortal também faz parte desse movimento. Isso é basicamente uma coisa que o pessoal comenta bastante, eu vi bastante, que é contra o maniqueísmo que tinha muito nas histórias. Porque a gente sempre via o bom e o mal, que até então era simples. A gente pega, por exemplo, o Superman, é o ápice disso, é o bonzinho, o benfeitor, justiça e tal, e o cara é incorruptível. E a gente pega um contraponto lá, um vilão, por exemplo, até o próprio Coringa, lá só caos, fazer coisa porque quer destruir tudo. E não tinha um pouco aquele tom. Nossa, meu Deus do céu. Mas não tinha aquele tom de cinza. Tom de cinza. Tom de cinza. Tom de cinza. This is madness! Nossa, cinza. Olha, desde que não tenha 50 tons de 50 tons, tá bom, né? Céu. Ele parou, respirou, viu o que ia falar. E seguiu. Não, e pior que ele percebeu que o que ele ia falar era merda. Exato, mas ele parou. Mas mesmo assim falou. Assim, o cinza também é importante em qualquer história, né? Porque sim, com certeza. É muito difícil, né? Principalmente na ficção, você ficar querendo se apegar só com casos perfeitos e casos redondinhos. Não, é bem mais real, bem mais crível você expor uma situação mais próxima do que seria o crível mesmo, né? O que aconteceria, o possível. O Rods até comentou o Superman, mas a gente tinha o Batman e o Coringa, eles eram dois arquétipos maniqueístas opostos, totalmente. Era o Batman, ele era o cara bom. Querendo ou não, ele era, se vestia de morcego à noite. Sim, mas ele era o cara bom. Ele era, sim, o cara que queria combater o crime. E o Coringa era o cara mal, porque era mal, que roubava o saco com um cifrão. É um questionamento que você faz, né? O ser maligno, ele é o malvado porque ele nasceu malvado? Ele andava na rua, aí aparecia o John Blake, aí ele pegava o boletim escolar dele, dava um tapa e saia correndo. E era isso também, o Coringa, ele era um bobo da corte, tipo, ele tinha a questão, vou matar um refém, vou botar gente refém, vou assaltar um banco, mas ele era aquele cara que saía correndo com o saco de dinheiro na mão. Ele não era o cara maluco que ia fazer atrocidades que faz o seu estômago revirar, entendeu? E o Moore viu que não era só isso. Ele queria explorar o Coringa de uma forma bem mais psicológica, ao ponto de mostrar o que era realmente esse personagem. Que ele não era só um maluco pintado de branco. E aonde ele chegou nessa loucura, né? Como ele chegou. Sim. O meio que ele chegou nessa, sim, loucura. Não, e ele quis levantar a questão do assim, o porquê, e ele quer tentar, de uma certa forma, fazer a gente se comover, entre aspas, com a loucura do Coringa. Exato. Sabe, ele não é louco porque ele é, sim, mau ou porque ele é vilão. Não. Ele tenta mostrar pra você que pode acontecer. Sim, é o ponto de vista do Coringa, inclusive. Exato. Que ele defende, sim, né? Tipo, é exatamente o que o Cabeça falou, né? Porque ele ele é mal porque ele é maluco apenas. É, mostrou o porquê dele ser maluco também. Tem um motivo pra ele ser maluco. Não foi do nada. Então, na verdade, é isso que defende o enredo desse Piada Mortal, o que o Coringa diz, né? Que qualquer um pode ficar maluco, basta um dia realmente ruim. Só antes de puxar verdadeiramente pra obra, e é legal também mostrar que o Alan Moore, apesar do sucesso e da aceitação dos fãs, ele não gosta dessa obra. Como ele não gosta de um monte de coisa. Alan Moore, ele é um dos caras mais anzisos que eu conheço. Voltando à questão dele não gostar do Piada Mortal, assim, não é que ele não gosta, né? A gente fala, parece que ele fala, ah, que merda, e rasga. Não é isso. Só que ele fala que pra ele é uma obra normal, ele não entende o porquê todo mundo exalta tanto essa obra. Ele fala, olha, é uma obra normal, com começo, meio e fim. Dentro da revista, ele meio que já responde as indagações que ele deixa, não é igual o Watchmen, por exemplo, que você termina e você fica perguntando, peraí, mas no final quem que tava certo? Exato. Sabe, o Dia de Vingança, que você começa a discutir as ações, mas e aí, ele fez o certo ou não? O Piada Mortal meio que ele se fecha, por isso que ele fala, não é tão profundo e não abre tanta discussão como, por exemplo, o Watchmen e o V de Vingança. Por isso que ele tem essa visão de não ser tudo isso. Inclusive, a gente não falou muito dele, assim. O Alan Moore, pra quem não conhece, ele só fez V de Vingança, Watchmen, Liga Extraordinária e O Monstro do Pântano, que é uma história única, assim, pra quem gosta de quadrinhos e tal. E assim, ele foi o responsável pelo Neil Gaiman escrever quadrinhos. Ele tem como pupilo, digamos assim, o Neil Gaiman. Você vê assim a importância desse cara no quadrinho e o que ele fez pro universo do Batman depois disso. É, só falar do Watchmen, né? Que é considerado o melhor comics de todos os tempos, sim, né? É o Ocarina of Time dos quadrinhos. Ocarina of Time dos quadrinhos. Mas, assim, a gente até brinca do Alan Moore, a questão dele ser... Adrecer Deus, eu até falei no começo, mas, cara, a maioria das vezes, quando ele escreve, é algo grandioso e que vai te marcar por muito tempo, assim. Não vai ser uma coisa que você vai ler e, muito, muito legal, e bota na sua estante tanto e esquece. Tanto que no pós-Veio de Vingança ali, tem um quadrinho que ele fala assim, se alguém pergunta pra ele o que que dá inspiração pra ele fala que ele dá risada do cara, que ele fala que a ideia não é assim, simples assim. Que envolve muito mais coisa e tudo mais. Apesar que eu fico com um questionamento. Isso aqui era pra ser uma história paralela, que entrou na linha principal do Batman, ou ele foi criado mesmo pra ser na história principal mesmo? Eu já vi versões de que era pra ser um especial Elseverse, um universo paralelo. E acabou... Mas que acabou sendo integrado pela proximidade, pela facilidade de você integrar isso como a origem real. Mas eu não vi um posicionamento oficial dele, do Alan Moore, dizendo qual que era a ideia dele. Sim, mas que ele entrou na linha principal, isso é evidente, cara. Algumas isso coisas... é evidente. Ah, sim. Isso é muito bom, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que não conhece nada de Batman, praticamente. Eu conheço por cinema. Por outras mídias. Óbvio. Por lenda urbana. Tem rumores que tem um cara que parece em Taubaté, que bate nos bandidos. O Cabeça conhece esse cara. O Cabeça é o Robin de Taubaté, pô. Eu não sei de kick desse cara. Pô, é verdade, né? Revelaram minha identidade, droga. Ô, louco. Mas aí eu, começando, já tenho uma noção... Começo de quadrinhos, né? Sim, é uma base legal pra começar. A gente fala de reboot e tal, de que, não vale mais, mas assim, pra mim, uma opinião pessoal, nada do que passou ele desconsidera. Tudo constrói um personagem. Então, tudo que foi escrito do Batman até hoje, você pode usar pra construir dentro da sua cabeça o personagem. Pode não valer cronologicamente. Dá contexto, né? É verdade. Isso. Mas pra criar a mitologia do personagem é válido. Mesmo que seja... Por isso que, por exemplo, eu, o Rhodes e o Seiji, a gente lê. O Panda, acho que também, lê o pré-reboot ainda. Tem muita coisa, né? Que aconteceu e ainda serve... É conhecimento, cara. É entretenimento. Não é porque a linha principal hoje mudou de tal jeito que você precisa largar o que é antigo. De vez também. Cara, pra mim eu ignoro o reboot, é uma fase que logo volta ao normal. Vamos lá. A gente ignora o reboot. Música. Aproveitando que a gente tá falando aqui de contexto, antes de entrar de vez aqui pra sinopse, pra história da piada mortal, é bom a gente definir aqui, acho que, quatro pilares importantes na história. Um quarto aqui nem tão pilar, mas é um personagem importante que vale a pena a gente contar quem é. Começando pelo Coringa, porque a história é dele. Sim, querendo ou não, mesmo que seja no universo do Batman, é uma história do Coringa. Sim, e ele é um personagem interessante se analisar. O que a gente sabia do Coringa até agora, cabeça? O que a gente tinha de informação até esse momento era o seguinte: Coringa, ele tinha um passado desconhecido, ninguém tinha certeza do que ele era. Em algumas versões, ele era... Capuz Vermelho. Ele trabalhou como Capuz Vermelho antes de ser Coringa, um vilão clássico da mitologia do Batman. Depois foi adotado pelo Jason Todd, o Robin que morreu. Dizem, aí o que continuaria, é que depois disso ele, por um acidente, cai num tonel de produtos químicos e isso causa uma reação química que endoidece ele fica com a pele branca. Essa é a versão. A outra versão é a que o Panda contou, de que ele tinha problemas com os pais na infância, de violência, tanto psicológica quanto física, na escola. Só que era confuso, porque assim, ninguém tinha coragem, vamos dizer assim, de cravar e falar assim, ó, aconteceu isso, sabe? Eles falavam assim, ah, eu ouvi dizer, ó, reza a lenda. Sempre assim, alguém contando que outro ouviu. É, exatamente. Ou o Coringa fazendo uma brincadeira e contando a história. Não eram versões oficiais. Era tudo muito vago. Era vago. O que você sabia é que ele realmente tinha essa deformidade, a pele dele era branca, ele não era tipo tintura. E que ele era louco. Né? Era isso que você tinha. Você não sabia nome, você sabia de onde ele tinha vindo, você não sabia... Até a motivação dele, assim, era tipo ferrar com o Batman. Só, sabe? Simplesmente. Uma frase legal do Coringa também, assim, pra definir ele: não odeio você porque eu sou louco. Ele fala pro Batman. Ele fala, eu sou louco. Eu sou louco porque eu odeio você. É difícil entender assim a primeira via, mas você vê o contexto dele de quão é complexo é a maneira do maluco pensar. E é um personagem antigaço, né? Ele apareceu na primeira edição na primeira revista do Batman e tá aí desde 1940 fazendo seu caminho. Pulando aqui pro segundo pilar aqui importante da serviço, que é o Batman. Então a gente tem a visão clássica, não vale nem a pena, assim, está muito, mas a gente sabe, né, que o Batman tem aquela motivação, né, por causa da morte dos pais deles, ele tem aquela meta de ser centrado, ele tem aquele objetivo, e você vê um Batman bem sério e racional, assim, durante a história. Ele tá tentando entender, ele tenta pensar. E ele quer ajudar, ele não é aquele Batman violento que quer reprimir tudo na porrada, digamos assim. Ele quer ajudar, ele fala, ó, vamos, eu te ajudo, vamos sair, tipo, vamos resolver isso. E no final ele fala, ó, eu posso te ajudar. Quer dizer, ele não tá ali só dando porrada, entendeu? Ele é um Batman que ele quer realmente curar esse, vamos botar em trás, esse mundo. É um Batman amigo. É um Batman com coração. E o terceiro pilar importante da obra, e último também, é o Comissário Gordon, né? Que a história, basicamente, o plot passa entre esses três, né? O Comissário Gordon, pra quem não conhece, ele é comissário de polícia. Mas, na verdade, a gente não precisa saber muita coisa dele, assim, pra obra. A gente precisa saber que ele é o comissário de polícia. A gente precisa saber que ele é divorciado com a esposa dele. Ele tem dois filhos. Um é a Bárbara e o outro é o Jim Gordon. A Bárbara Gordon, aqui por tabela, foi a Batgirl, a primeira Batgirl, é a personagem importante também na história, e esse vínculo que é importantíssimo sempre a história do Gordon. Ele, como comissário de polícia, ele acredita no certo. Tem até obras, assim, importantes que mostram a visão dele, por que que ele tá em Gotham, por que que ele tá se arriscando a tudo isso, pra pessoas mais desacreditadas. Gotham não tem mais jeito, né? Não tem mais cura, é bomba atômica e começa do zero. E ele, assim, ele quer fazer tudo pelo jeito certo, ele quer seguir a lei, ele é incorruptível, ele é o que o Batman não consegue ser, digamos assim. Sim. Enquanto o Batman, querendo ou não, ele age, ele não age dentro da legalidade, ele é o justiceiro. Ele combate o crime com as próprias mãos. Gordon não. Ele vai estar sempre pela lei, ele vai tentar prender, ele vai botar o cara na prisão, o cara vai fugir, ele vai colocar de novo. Ele é o cara da lei. E fechando aí, pra quem não tá muito acostumado aí com esses nomes aí, o Gordon basicamente é o policial que tem óculos e bigodinho. Pra quem sabe, é o Gary Oldman de bigodinho e óculos. Everyone! A gente tem três timelines durante a obra. A gente tem um pouquinho da história que vai correndo pelo Batman. A gente tem a história que corre pelo Coringa e o passado do Coringa. E a gente tem a história principal que se passa pelos olhos do Gordon, né? Pela vista dele e tudo mais. A gente tem até o drama da Bárbara Gordon, mas pode entrar também no ponto de vista do Jim. É, não tem uma linha dela, querendo ou não, não é uma linha dela. O plot dessa revista, ao contrário da maioria dos plots do Batman, que são normalmente, ele segue o padrão de investigação e de um mistério, e de reviravoltas, essa linha mais arrastada, vou botar arrastada, mas assim, que ela vai demorando pra se desenvolver, ela não segue esse padrão. Ela é uma coisa rápida, você sabe o que tá acontecendo, todo mundo sabe o que tá acontecendo. Acontece o seguinte, o Coringa, mais uma vez, ele foge do arco. O Batman, ele tá num ponto de que ele quer resolver essa situação. Ele já tá num ponto que ele fala, olha, a gente tem que dar um fim nisso. Sim, a tomada inicial do quadrinho é o Batman chegando, em princípio, na cela do Coringa lá do asilo. Isso. E na cela quarto, né, do Coringa no asilo. E perguntando pra ele, ó, cara, eu tava pensando muito assim, nessa relação que a gente tem. E eu cheguei à conclusão que uma hora ou eu vou acabar te matando, ou você vai me matar, ou a gente vai acabar se corrompendo de uma vez, entendeu? Não vai ter um fim legal essa nossa história. E ele vai perguntando, vai indagando o que seria melhor, que não, até que ele vai perceber que o Coringa, na verdade, não é o Coringa que ele esperava, é um cara fantasiado. É um cara fantasiado que o Coringa deixou ali. O grande plot vai ser o seguinte, ele vai sequestrar o Gordon, torturar ele psicologicamente pra provar que um dia ruim na vida de uma pessoa é o suficiente pra ela se tornar maluca e a ponto de ser o que o Coringa é. Assim, você precisa de um dia totalmente ruim pra você virar o Coringa. Ou você é uma pessoa muito babaca e alegre, que nem eu, que não tem dia. Isso, aí o cara chega, bota fogo em toda essa coleção de One Piece, quero ver se não ficar igual o Coringa, né? Falar isso nem... Que coisa. I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No. No, you complete me. Enfim, a história então vai ser narrada de três maneiras que a gente até comentou. A primeira vai ser a plot do Coringa no passado e no presente. No presente ele fazendo os preparativos para esse sequestro, preparando lá o parque de diversões, que seria a armadilha dele, né? Seria onde ele vai usar o plano dele e tal. A gente tem também alguns cortes que vão mostrando o passado do Coringa, que mostra realmente a origem definitiva do Coringa para quem aceitou essa história, né? Que é o Coringa que ele já trabalhou numa empresa química, que ele saiu de lá pra tentar ser um comediante e não tava conseguindo, que ele tinha mulher que tava pra ter o filho dele, mas ele não conseguia ganhar dinheiro, ele tava sempre na merda, aluguel atrasado, velhinho enchendo o saco. Essas coisas que acontecem, ele surtando até que surge a oportunidade dele... Fazer um grande assalto, ele ia fazer dois bandidos, chamam ele e falam assim, olha, a gente vai fazer um grande assalto na empresa que você trabalhava. Não, na verdade é numa empresa vizinha e que tem que passar por dentro da empresa que você trabalhava, né? Se não me engano, é uma indústria química. Era isso, uma indústria química. Era eles criam na fábrica de cartas, né? Isso. Aí ele fala assim, ó, você conhece como que é lá dentro, a segurança, vem com a gente e você se veste como capuz vermelho, porque qualquer coisa, a responsabilidade não vem na gente. E aí ele aceita essa proposta. Aceita na pressão, né, porque vai ser a solução dele. No dia do crime, que era um domingo, ia ser à noite, na manhã, se não me engano, à tarde, ele recebe a notícia de que a mulher morreu num acidente com um aquecedor de mamadeira. Teve um curto-circuito, pegou fogo todo o apartamento, e ela morreu, junto com o bebê, logicamente. E aí ele vira pros caras e fala assim, olha, todo, né, maluco já, assim, meio transtornado, e fala assim, ó, desculpa, eu não vou mais, porque não tem mais porquê, né? Eu queria por causa da minha mulher, e os caras falam, não, agora você já combinou, você vai com a gente, você não vai lá pra trás com a gente. Sim, ele falou que tem consequências, né? Eles ameaçam. Então. Isso, eles ameaçam e levam ele à força, e ele vai. Lá, logicamente, a situação não dá certo, o segurança acaba vendo eles, mata os dois bandidos, e ele começa a fugir, tentando explicar, olha, não, eu sou inocente, eu não sou o Capuz Vermelho, porque ele tá vestido com a roupa do bandido famoso, que é um bandido famoso, ele fala, não, sou eu, não sei, e aparece, até que aparece o Batman, pra resolver a situação. E ele começa a perseguir o Coringa. A perseguir supostamente o Capuz Vermelho, né? Isso. E sim. Aí, até que ele, numa hora ele cai, e cai assim, não chega a ser um tonel, mas é num rio, onde cai todo o resíduo químico daquela fábrica. E aí quando ele sai, ele tira o capacete, e aí você tem os melhores quadros dessa HQ, que é ele, ele já branco, com aquele cabelo esverdeado, dando a risada de louco. Aí foi que ele pirou de vez. Sim, esse quadro, inclusive, é um quadro que fica bem claro que é nesse momento que tem essa transição final do Coringa. A partir dali, o Coringa nasceu, né? Só vale, acho que, ressaltar que essa transição do presente e passado é feita de uma forma genial, que ele vai encaixando com a situação do presente, ele encaixa o último quadro do presente com o último quadro do passado, como se fosse a memória do Coringa. Ele vê uma cena e aí ele volta. Ele volta. Ele vê um reflexo, aí ele volta pra aquela cena que tem aquele mesmo... nisso. Assim, é muito bem contado, muito sutil. Funciona muito bem essa digressão que ele faz. Ele não conta tudo de uma vez só. Isso, é. Ele vai te contando aos poucos. Colocando... Dando a ideia de que assim, a memória dele não é clara, não é uma coisa contínua. Às vezes vem flashes daquilo que acontece, assim, são momentos. Até ele fala, né, que ele não tem bem claro se é isso... Se isso de fato foi o passado dele. Tem que entender que ele é um louco mesmo. Ele tem uns problemas de demência. Então esses flashes que vão alternando mostram um pouco da parte psicótica dele, né? Mas aí você vê como que um dia realmente ruim ferrou com a vida dele de vez. E aí ele surtou. A mulher dele morreu no mesmo dia, ele perdeu um filho. Aí ele caiu naquela coisa lá de acidente químico. A pele dele mudou tudo, os produtos químicos alteraram a mente dele. Cara, ele teve um dia de cão. Isso é a linha do Coringa. A linha do Batman é ele nessa coisa dele falando, cara, eu tenho que achar o Coringa, que ele tá solto. E, na verdade, esse começo da linha do Batman é isso. Ele não tem muito mais do que... Ele, olha, tem que procurar o Coringa, quem que é esse cara, ele apareceu do nada, por que que ele é assim? São as indagações. Tanto que a gente fala, uma história do Coringa, porque é o maior arco do Coringa e do Gordon até, maior do que o do Batman. I believe whatever doesn't kill you simply makes you... Stranger. E aí, por último, a gente tem a linha principal da história, né? Sabendo que o Coringa tá arquitetando um plano de dar um Pelé no Batman pra botar em ação, o que que acontece, principalmente? Primeiro, a gente vê o Gordon conversando com a filha dele, né? Ele até comentando, inclusive, sobre a fuga do Coringa, né? Que, inclusive, pra ela até dava arrepios, ela é bem detalhista. Fala, olha, esse rosto branco, esse cabelo verde, quando eu era pequena, me dava arrepios. E aí, a gente tem uma cena clássica, inclusive, que a gente acaba por ver ela várias e várias vezes, que é a cena de tocando a campainha, a Bárbara Gordon com uma caneca na mão, atende a campainha, né, achando que é uma colega de yoga lá que ia fazer tal com ela. E na verdade não, era o Coringa e alguns capangas deles. E a primeira reação do Coringa, é primeiro que ele tá com a camisa havaiana e tal, tudo sátil. Se não me engano, uma câmera fotográfica pendurada no pescoço e tal, bem naquele estilo dele. E a primeira coisa que ele faz é atirar na Bárbara. E talvez por coincidência ou não, o tiro acaba por atravessar a coluna dela, né, e ela cai no chão, toda transtornada já, né, e é uma situação de choque pro Gordon, assim, né? O que que tá acontecendo? Na piada mortal não foi tão por acaso assim, esse tiro na coluna. O próprio Murja deixa escrito, o Coringa já fala, ó, acertou a vértebra no sei lá das quantas e ela vai só andar de cadeira de roda. Provavelmente ela vai ficar paraplégica, exatamente. Então, é por isso que eu falo que essa história do piada mortal, ele faz parte dentro da linha principal do universo Batman, porque esse tiro que a Bárbara levou se tornou ela paraplégica, e aí ela consegue criar um novo personagem, a Oráculo. Sim, morre a Batgirl. Girl, né, que era a Bárbara Gordon, e nasce Oráculo, né. Um dos personagens mais importantes do universo DC, na minha opinião. Ah, um personagem feminino importantíssimo, assim, né, quadrinhos até. E daí a reação do Gordon é óbvio, né, ele surta, vai pra cima dele, só que acaba apanhando dos capangas e é desacordado até que ele acorda num parque de diversões. Nessa cena do tiro, ela acontece em duas páginas. Se você for olhar agora, quem tiver com o quadrinho em mãos, o Boland, ele tem um cuidado de em nenhum momento a cara do Coringa tá inteiramente iluminada. Você vê que é um cuidado dele de falar assim, o quão sombrio e quão realmente mal tá. Olha a loucura que ele tá fazendo. Ele entrou e atirou numa pessoa assim, a queima-roupa, simplesmente pra deixar o Gordon maluco. Isso é muito absurdo pra época. O Coringa não fazia isso. Hoje você tá acostumado, você já conhece o Coringa do cinema, você já viu e tal, mas... Cara, isso é uma cena muito forte. É uma cena muito, muito pesada pro contexto da época dos quadrinhos. É uma cena icônica, inclusive, provavelmente vai fazer parte do mix da capa do cast junto com a imagem do Coringa, sei lá, alguma coisa assim, porque merece, cara. É uma coisa que dificilmente você não vê em outras obras, né, referenciando. Nananana. Aí a gente já corta o plano do Coringa em ação. A gente vê o Gordon acordando, né, depois dele ser deixado inconsciente num circo. E num circo freak show mesmo, assim, é cheio de mulher gorda. Gorda, é anãozinho, homem esquelético, sabe? Negócio bem perturbador, né? Primeira vista, quando começa a ver esse ambiente. Inclusive, o desenhista, ele desenha alguns quadros bastante malucos, assim, com um quadrinho colorido, sabe? É bem forte. Desenhos com formas não fixas, ele bota alguns efeitos visuais, assim, no fundo. A própria voz do Coringa explicando que ele tá ali pra acabar com o Gordon, que agora... Coisa, e bota o Gordon num trem fantasma. E detalhe, deixa ele pelado ainda. É, sim, aquela coisa de quebrar ele psicologicamente. Daí ele é forçado a entrar num trem fantasma, né? E durante esse trem fantasma, o Coringa, ele explica um pouco, começa a fazer um discurso de humanidade, de das maluquices dele lá, enfim, começa a jogar algumas coisas que perturbariam o Gordon. Acho que não vale nem a pena a gente comentar aqui. Pô, já que a gente tá dando spoiler quase full, deixar um pouquinho pelo menos de graça aí pra você que vai ler. Embora ainda assim, vale a leitura, mesmo a gente explicando aqui, porque é uma coisa que você precisa ver pra entender o que que tá acontecendo. O bom de comics é porque não adianta a gente só contar a história pra vocês. Vocês vão ter que ver em loco pra pegar mesmo toda essa energia, toda essa imagem, essa ideia aí, ideologia que a revista quer passar pra você. Ele consegue passar pra você pela arte, pela narrativa, a loucura do Coringa e o quão violento é aquilo pro Gordon. Pode ser que pra você não seja tão, mas você consegue entender o que o Gordon tá sentindo nessa situação. Sim. Você vê ele gritando de terror, né? Libera realmente a loucura naquele momento. E eu gosto muito dos quadros do Boland quando ele retrata o Coringa, porque assim, pra você que assistiu o Coringa, por exemplo, o movie que assistiu o Animated Series, o Coringa do Animated Series, ele tem cara de vilão, de cara mal, cara de bravo, sim, de... Aqui, ele tem a cara, você consegue entender que ele tá totalmente fora de si. É uma coisa de realmente insano. Ele tem uma cara de insano. É insano. Sim, você vê que além dele tá se divertindo com aquilo tá satisfazendo a loucura dele, ele tá completamente fora de qualquer padrão psicológico comum. Na verdade, eu que, olha, já vi muita coisa estranha, muita japonesice, eu não conheço alguém mais insano do que o Coringa, velho. E olha que eu leio o mangá, né? Fala que quando a gente tá falando que isso aqui não substitui a leitura, é exatamente por isso, porque tem uma série de elementos que a gente não consegue transpassar, por mais que a gente queira e se esforce no podcast, que é a questão da arte, os quadros. A gente não pode explicar pra você o como você sente. A gente tá tentando ter uma discussão sobre a obra, mas as sensações que só a arte e o roteiro conseguem te passar tem que ser adquiridas pela leitura, não adianta. Não basta só a história, né, cara? O Alan Moore é foda, ele fez uma história muito boa, mas não é só a história. A arte da HQ, a ilustração, a colorização, tudo, todo o conjunto da obra que faz a piada mortal, né? How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! It's gone. Na-na-na-na-na-na. E daí pro final, fechando? A gente vê a união de todos os plots, né? Aí, enfim, o Gordon sai do trem fantasma sem falar uma palavra, né? Totalmente catatônico. E o Coringa dando risada, perguntando se sobrou alguma coisa dele, né? Achando que o plano dele deu certo, né? Que ele conseguiu quebrar. Inclusive, durante o trem fantasma, ele explica que ele quer quebrar o Gordon, que ele quer mostrar que todo mundo pode ter um dia ruim e, a partir desse dia ruim, pirar. Que a gente já falou um pouquinho mais cedo. Ele fala, né? Até o mais incorruptível de Gotham pode quebrar num dia ruim, quer dizer, porque o Gordon aí, querendo ou não, é a pureza que Gotham tem. Uhum. E aí o Batman chega, o Coringa, logicamente, vai fugir, aquela coisa. Aí você descobre que ele não quebrou o Gordon, porque ele fala assim, olha, mas pega ele pela lei. Sim, depois a gente vê a união aí dos plots, o Batman chega, a armadilha do Coringa, né? E o Gordon tinha sido deixado pra trás e o Coringa tinha corrido, né? O Gordon fala pra ele, ó, vai atrás dele, eu tô bem, por incrível que pareça, né? E ele fala isso aí com a cabeça disso, né? Ó, não, vai atrás do Coringa, mas vai pela lei, a gente tem que mostrar que o nosso lado funciona. Eu já gostava muito dele, tipo, antes de ler a piada mortal, mas depois, cara, eu comecei a gostar mais ainda do Gordon. Você vê a força que ele tem, né? Agora, falando sério, eu, quando eu tava lendo, eu duvidei que ia acontecer. Você viu o Batman tão puto. É, né? Que ele tinha saído batendo nos mafiosos e tava procurando. Ele fala, cara, eu não entendo esse cara, ele também não entende nada. Ele pergunta pro Gordon, cara, o que vai acontecer e tal. E aí, quando você vê ele chegando nessa cena ali, atrás do Coringa, ele brigando com o Coringa, é uma sequência, meu, show de bola. Você vê que o Batman tá no limite. Assim, aquilo mexeu, logicamente que mexeu com o Gordon, mas mexeu também com o Batman, logicamente, porque sim, ele tava envolvido com o Gordon, com a Batgirl, ele vê a Batgirl no hospital, essa é uma, sim, cena, a gente até não comentou, mas ele fala com ela e você vê que aquilo, ele tá assim, a ponto de, digamos assim, explodir de raiva. Sim, A Bárbara, ela pega o Bruce pela capa assim e fala, cara, dessa vez ele passou demais, Bruce. Não dá, ela fala isso chorando, assim, a cena muito forte, um diálogo muito forte. E, na verdade, é o estopim da explosão, né, do Batman, né? Porque a partir daí ele fica furiosaço. Mas aí que tá aqui, eu acho que a história, eu acho que mostra esse contraste de que o Batman e o Coringa, eles são diferentes, sim, mas também não são tão diferentes, assim. Eles se assemelham em muitas coisas. Exato. O Batman, ele também teve o seu dia muito ruim uma vez na vida. Ele surtou, ficou maluco, que agora ele virou um guardião, que quer combater todo o mal que existe na cidade, lá em Gotham City. O Coringa, ele manifestou a sua insanidade dele agora matando, ficando doido. O Coringa fala isso pra ele na perseguição, ele fala, olha, eu sei, você também teve o seu dia ruim, porque você também é louco. Aí ele fala, o que que foi? Você teve uma namorada estuprada? Se o seu irmão foi assassinado por um vendedor de drogas, uma coisa assim? Porque você também é louco, só que você se fantasia com uma capa e bate bandidos. Essa é a diferença entre nós dois, assim. Nós dois tivemos dia ruim e enlouquecemos. E é aí que o Alan Moore vai desconstruir pra você isso. Na verdade, não é que o Coringa é mau e louco e o Batman é o bom e o certo. Não. Eles enlouqueceram, mas cada tomou um rumo. Eles, vamos dizer assim, eles aceitaram, entre aspas, porque aceitar não é bem a palavra, mas de uma maneira. Né, a loucura mexeu de formas diferentes com cada um. Sim. E aí você tem, acho que um dos únicos momentos sóbrios da HQ que você vê ele falando assim: por que a gente é normal? Olha o mundo que a gente vive. A qualquer momento pode estourar a Terceira Guerra Mundial. Qualquer hora a gente pode morrer. É tão engraçado isso, né? Por que você não tá rindo? Quer dizer, ele fala: olha que absurdo, a gente tentando aqui sobreviver, indo pela moral, pela ética, quando tudo pode ir pro buraco por um segundo. O mundo é feito de doidos, e a pessoa que tenta ser normal, ela tem o pior tipo de loucura. Nananana. Aí eu acho que a gente já vai pro final, realmente. O Batman vira pro Coringa e fala, olha, vamos resolver isso, eu te ajudo, eu passei por isso. Ele, inclusive, fala uma coisa que eu nunca imaginei, ele tipo, fala assim, não, vamos trabalhar juntos, ele fala, né? Ele fala, olha, porque o Batman entende que eles são iguais, ele sabe disso. Ele não tenta esconder isso. Ele fala, eu posso te ajudar a passar. Ele fala, não, não adianta, é muito tarde. Já é tarde pra mim, ele fala. É. Na, na, na, na, na. Aí vem o desfecho que é só genial. A gente não tem mais o que falar de genial. É brilhante que ele vira e fala, né, isso me lembra uma piada. É brilhante, cara. Sim. Eu vou reproduzir a piada aqui, porque eu acho que tem que ser feito. Ele fala assim, olha... Tem que ser falado. Tinha dois caras presos num asilo. Um dia eles vão fugir, que eles não querem mais viver ali dentro. Eles querem... ver a vida, e eles fogem pelo telhado. Quando eles chegam no telhado, no fim do telhado do asilo, eles têm que pular pro próximo pra eles serem livres. O primeiro pula, o segundo fica com medo e fala assim, não, eu não vou pular. Aí ele fala assim, então faz o seguinte, vai por baixo que eu ilumino o caminho pra você com a lanterna. Você passa pelo feixe de luz. Você passa pelo feixe de luz. Ele fala, tá, e se você desligar enquanto eu estiver passando? Você acha que eu sou louco? E aí ele começa a rir, o Coringa, e o Batman começa a rir com ele de gargalhar. O Batman agarra ele pelo colarinho pra prender de vez que a polícia tá chegando, e os dois estão gargalhando. Quer dizer, olha que metáfora genial que ele fez. O que que ele tentou dizer com isso, né? Assim, mais do que uma piada não tão engraçada. Mas o que que ele tenta trazer pra você? Os dois eram loucos. O Batman conseguiu passar por isso. Ele foi pro próximo passo. E ele fala assim, vem comigo. Aí ele fala, não, eu não vou pular, não vou conseguir. Ele fala, então tá bom, vai por baixo, a gente escapa junto. Ele fala, tá bom, e se no meio você desligar a luz? O que é se desligar a luz? Ele, e se você desistir de mim? Eu vou voltar pra aquela loucura. Quer dizer, os dois estavam fugindo daquela situação. A loucura do Coringa e essa maneira do Batman, um jeito de fugir da dor, da perda que os dois tiveram. Ele falou, se você desligar a luz, se você me abandonar no meio da minha recuperação, eu vou sentir tudo aquilo de novo. Eu não quero. Eu não quero correr o risco de me sentir assim de novo. Eu vou continuar sendo louco pra fugir disso. Olha que genial da parte dele. E aí quando os dois riem, é o quê? Realmente, os dois são loucos. Eles são iguais. Isso me deixa transtornado até hoje. E acaba com chuva. Começou com chuva e acabou com chuva. Se você olhar, é o mesmo quadro. Ele replicou o primeiro e o último quadro. O que ele quer dizer com isso? Vai continuar. Isso é só mais um dia. Vai ser assim de novo. É um ciclo. Isso não vai acabar. Ali não é o começo e nem o fim do Coringa e do Batman. Aquilo vai se arrastar agora. Vai continuar daquilo ali. É uma obra que, assim, em 50 páginas, ela te dá uma complexidade, uma grandiosidade absurda. Isso vem numa discussão de fãs que dizem também que o Batman necessita do Coringa. E o Coringa também necessita do Batman. Um não existe sem o outro. A existência dos dois é necessária. Sim, os dois existirem e um não matar o outro. O dia que o Coringa morrer, o Batman vai ficar maluco. Porque aí ele vai surtar, vai virar um vilão de fato. E o dia que o Batman sumir, o Coringa não vai ter motivação pra viver, pra fazer mais nada. Sim, né? Tanto que a gente tem histórias que quando o Batman para ou some, sim, o Coringa para, né? Fica na dele. O Dark Knight do Frank Miller. Sim, aí. Não, até o Rhodes, nesse Cacofonia que a gente comentou, ele fala isso, a cena que ele tá sóbrio, que ele tá no hospital, o Batman fala, e aí, o que, que vai fazer? Eu posso matar você? Você pode me matar? Ele fala assim, não, eu não quero acabar com você. Porque se eu acabar com você, que graça que vai ter? Tanto que eu acho que por trás dessa proposta dele inicial de quebrar o Gordon, ele quer provar, primeiro, que o Batman é igual a ele, e segundo, que olha só, a culpa não é minha. Sabe, é o meio dele todo querer mostrar... Todo mundo pode ser assim, né? Ele tá querendo tirar essa carga do ombro dele. E ele quer provar que o mundo é louco, que ele que tá apenas seguindo esse curso de loucura. Exatamente, o mundo levou ele a fazer isso. Até tem no quadro que ele tá torturando o Gordon, ele fala, olha só, o homem da lei, o homem ético, olha como ele é fraco. Ele vai contra o mundo, que é a realidade do mundo e tal. Ele fala, olha, o mundo é essa maluquice, eu só fui nisso, eu não tenho culpa, não sou eu que sou mal. Você só não tá indo da mesma forma que eu. Porque, por exemplo, o Batman, se ele quisesse realmente... Ah, ele viu os pais dele morrer, ele quer ajudar o mundo, ele precisa ser um policial, um médico. Ele não precisava ser um cara fantasiado, sabe? Tudo isso, toda essa estrutura que ele cria é uma maluquice. Ele é um cara maluco. E aí que a gente fala que ele reescreve a relação do Batman e do Coringa, porque depois disso nunca mais vai ser aquilo que foi. A partir dali você vai enxergar como outra coisa a relação dos dois. Você vai ver que é muito mais que simplesmente um cara bom e um cara ruim. Por isso que eu falo que o Coringa é um dos melhores vilões que tem em comics. Ver essa profundidade dele. Não, não de comics, eu vou dizer de tudo. De vilões em geral. Não, à toa no nosso primeiro cast de comics entrou com um concurso. See, madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little... Na, na, na, na, na, na, na. Isso basicamente fecha essa história, né? Que eu acho que mostra bastante assim um pouco da nossa visão sobre a obra, o que a gente queria mostrar, por que a gente achou que era tão importante, né, passar isso pra vocês. E realmente, cara, é uma obra única. Quando o pessoal fala que é obra-prima, não é por menos, porque... Quando a gente tem a oportunidade de ler uma coisa tão única, tão particular, e geralmente tá nas mãos, é isso aí, galera. É o melhor de uma experiência que você pode ter aí pra passar e tal. Vale totalmente a pena. E a piada imortal tá aí pra quem quer aproveitar uma boa obra, né? A gente fala da genialidade do Moore, que é por isso. Ele conseguiu reescrever um personagem... Uma coisa que talvez outros autores já tivessem tantos fazer, ou eles simplesmente pegaram aquilo pronto e jogaram. Ele não, ele entendeu esse personagem na cabeça dele e quis mostrar, olha, é isso que o Coringa é. Você tem um personagem excelente, um autor que escreve coisas fantásticas, que sim, é um gênio realmente. E aí você tem isso, que é um marco. E é o que ele falou, é isso que o Coringa é e todo mundo aceitou. Até hoje, sim, ele... Até hoje, que a gente pode entrar rapidinho aqui, porque essa história, ela não é só uma história, ela teve inúmeras consequências pro futuro dos quadrinhos da DC, pode ser até dos quadrinhos gerais. Em geral, né? No geral, e pro universo do Batman, logicamente, né? Tá aí a Bárbara Gordon. Aí, por exemplo, depois disso, a gente vai ter sempre um Coringa mais maníaco, mais violento, sim, tanto que no final de 88 você tem a morte em família, que é quando ele mata o Jason Todd a pé de cabra, quer dizer assim, é uma coisa... pesadíssimo, o cara matou a pé de cabra, assim, a sangue frio, por matar. E fazendo piada, ele tá totalmente fora de si. Mas o próprio Asilo Arkham, o Coringa tentando corromper o Batman durante as coisas, é tudo continuação desse pensamento introduzido agora, né, na piada mortal. É canonizado na série principal, que ela obviamente deixou de ser a Batgirl e passou a ser Oráculo, né, numa situação que não cabe agora explicar. E a Oráculo basicamente é a central de inteligência dos super-heróis, então ela hackeia, faz a parte dela pra conseguir informações pra eles, ajuda muito. Ela começa como só do Batman e depois ela sobe pra Liga da Justiça, né? Ela... De tão importante que ela chega a esse nível. Como o Roger disse, ela é a central de inteligência da Liga da Justiça. Cara, que patamar elevadíssimo. E além disso, a gente tem aí a abertura de que um personagem pode ser um vilão ruim, mas profundo. Ele não precisa ser maniqueísta, ele não precisa ser ruim porque ele é ruim. Os vilões podem ter profundidade e você pode ter histórias que não são, como o Seiji falou, da Era de Ouro, pra criança. Né? Que era aquela coisa idealizada. Pô, ela ficou paraplégica que logo em seguida ele mata uma criança, um adolescente. Um adolescente. A piada mortal não é um quadrinho pra criança. Não é só porque é do Batman, que é um HQ, que é pra criança. Não, não, não. O pessoal fala, ah, quadrinho, coisa de criança. Mas assim, a complexidade e o peso no sentido de conteúdo que essa obra tem é o que fala que quadrinho é coisa de adulto. É uma coisa pra gente que quer pensar, que quer refletir. Pois é, é uma coisa evidente que aconteceu na metade da década de 80 mesmo, com Watchmen, com o Cavaleiro das Trevas, com a Piada Mortal. Mostrar que comics não é pra criança, é pra adulto também. Bom, uma coisa bem evidente da influência do Batman Piada Mortal é esse segundo filme do Nolan, do Batman, né? O Batman Dark Knight, Batman Cavaleiro das Trevas. Que ele todo mundo considera o melhor filme de todos os tempos. É o melhor, ainda mais porque a história é muito boa e o Coringa é um dos destaques dessa história. E a influência é muito óbvia aqui, cara, com Piada Mortal. Esse Coringa que foi apresentado pelo Heath Ledger, né? Mostrando como ele é insano, mostrando como ele não tem um senso aqui de ficar apegado às coisas. E aí ele tenta também provar essa coisa das situações adversas. É. Várias vezes, primeiro quando ele prende a Rachel e o Dente, ele fala assim, olha, você vai ter que escolher. A questão do barco, que ele dá os controles remotos inversos, fala assim, olha, numa situação, um ser humano pode matar outro barco cheio de seres humanos. Então, é o ponto que ele quer provar, que cada um pode ficar louco. Ele tentou fazer isso com o Batman, não conseguiu. Então ele foi pro outro, o Cavaleiro Branco, que era o Harvey Dent, nesse filme. E ele consegue. E ele consegue. Sim, ele quebra, digamos assim, aquilo que era o Cavaleiro Branco, que era toda a moral e a ética do Harvey Dent. Pois é, eu falo que pra ver esse filme você tem que ler A Piada Mortal e O Longo Dia das Bruxas. Você vai ver as duas referências pra esse filme. E até a cena quando ele conta a origem dele, que ele conta duas vezes, algumas pessoas entenderam, mas por que ele contou de dois jeitos diferentes? Ele fala isso na Piada Mortal. Fala que às vezes ele não sabe qual versão do passado dele qual é. Ele fala que ele gosta de ter múltiplas escolhas. Ele é tão insano que ele realmente às vezes não sabe qual é a origem dele, o que é, se é aquele que fala que é o pai que cortou a boca dele, ou ele cortou pra mulher que ficou deformada depois de um acidente. Quer dizer, tudo isso são referências a essa obra, né? Pra criar esse personagem. É, pra mostrar que ele é insano, por exemplo, que ele ganhou metade dos dinheiros do mafioso e ele queimou tudo. Ele falou, o que eu preciso é gasolina e fósforo. É coisa barata. Ele quer botar fogo em tudo. Coisa barata. Ele fala assim, eu não preciso de dinheiro, porque diferente de outros vilões, como por exemplo, você pega o Pinguim ou Duas Caras, ou Duas Caras do Padrinho, gasta, tem coisas de empreendedorismo, de lidar com a cidade financeiramente, o Coringa não. Ele só quer jogar essa loucura dele pro mundo. Ele quer quebrar o Batman, ele quer provar que o mundo tá errado. Ele falou assim que isso. O que ele tenta provar é que isso que a gente tenta fazer de ético, de lei, de correto, é tudo uma invenção nossa. A gente tá forçando uma coisa que não existe. Ah, uma curiosidade legal aí é o Jack Nicholson também. Ele não queria fazer o Coringa no filme do Batman. E acabou aí no material de referência que acabou chegando pra ele, acabou lendo A Piada Mortal e se convenceu. Falou: ah, não, ó. Putz, que legal. Vou tocar pra frente sim, que esse é um personagem de respeito. Talvez perdido nesse preconceito, né? Que a gente vê pessoal. Até aqui eu tava lendo o Tim Sale, que ele escreve o prefácio dessa minha edição em inglês, ele fala assim que quando você lê obras como, por exemplo, o Dark Knight Returns, o Ano 1 e a Piada Mortal, são obras que elas vão te enriquecer no universo do Batman e te dá um panorama diferente daquilo, que não é só um cara encapuzado batendo em bandido, que você não acredita, que se você vai tentar contar isso pra alguém que não acontece, a pessoa não vai acreditar, se você falar que tem uma profundidade. Eu já tentei explicar pra pessoas que quadrinho tem a mesma profundidade, muitas vezes, que livros. A parte artística do quadrinho, como a nona arte que a gente já citou, e muitas pessoas riem da minha cara. O Ano 1, inclusive, é pra quem quer conhecer um pouquinho mais do Gordon também. Todas essas obras, cada uma vai trazer tem os seus enfoques, mas assim, essas obras a gente tenta recomendar pela experiência mesmo. Que a gente fala, olha, isso aqui é uma coisa diferenciada, é um material diferenciado. Não é qualquer obra que tem a importância que a Piada Mortal, ou Dark Knight, ou Watchmen, V de Vingança, todas as obras têm. Eu já tô cansando de recomendar pra vocês já essa obra. Porque... Parece que a gente tá ganhando dinheiro, né? Parece que a gente tá ganhando patrocínio pra falar da obra. Não, mas é porque, assim, ela foi escolhida especialmente por esse episódio pra mostrar pra vocês. Eu lembro que no cast de quadrinhos, às vezes apareceu uma galera perguntando por onde começava, ou começou a ter essa visão de perder o preconceito com a história. E tá aí agora a gente reforçando isso mais uma vez, né? Que vale a pena dar uma conferida. Talvez a versão aqui nacional você não ache tão fácil, mas aí você pode procurar a versão digital ou importar. Eu importei, por exemplo, a americana, porque aqui, pra você ter uma ideia, essa obra esgotou em questão de meses aqui no Brasil. O 6 de janeiro, viado. Ó, eu fico feliz porque o Rods me deu, pera aí. Apresentou. É diferente. Nananananana. É Então, considerações finais? Ó, eu vou falar aqui da Piada Mortal que a gente já recomendou aqui pra quem quiser começar. Talvez você não tenha esse sentimento que a gente teve. Ainda mais se você conhece o Batman pelo Schumacher, pelas outras mídias, né? Cinema, desenho e tal, né? Mas já é um bom passo que você dá nessa iniciação, né? E daí você vai procurar essas outras obras que a gente falou. O Ano 1, o Dark Knight Returns. Assim, é uma ótima obra pra você iniciar e se interessar pelo Batman, for procurar mais coisa, volta e relê A Piada Mortal, que eu tenho certeza que você vai gostar muito mais, quando você lê pela primeira vez ele como primeira obra do personagem. As obras, elas vão se evoluindo à medida que você lê, você começa a perceber que elas não são desconexas. Muitas obras, as grandes obras, pegam referências uma das outras. E à medida que você vai conhecendo cada personagem, essas grandes obras se tornam cada vez mais grandiosas, porque você conhece aquele personagem. Às vezes um ato que é irrelevante, você fala assim, ah tá, ele, sei lá, ele abriu a porta. Mas aquela cena, ela tem um peso quando você conhece o background daquele personagem. Exatamente. Trazendo aqui meu fechamento aqui pra esse podcast, minha opinião com a obra, ela chegou no momento assim que eu tava buscando ler quadrinhos mais complexos, eu tava querendo conhecer mais, e essa curiosidade me deu um susto. Porque quando eu caí numa obra desse nível, mostrou aí tudo que esse tipo de mídia pode trazer, né? Pra mim, como experiência, como pensamento, como ideologia, sabe? Cara, eu acho que é sensacional, assim. A Piada Mortal marca muito, envolveu muitos personagens importantes pra mim também. Transformou o Batman mais uma vez um personagem único, né? Mais uma vez, porque diversas outras obras vão fazendo isso. E é isso aí, pessoal. Acho que recomendo forte a leitura. É um podcast que a gente faz aqui de carinho pra vocês, que simplesmente vocês precisam ler, cara. Não tem assim, ó. Exato. É que nem você comentou, né? A obra se foca mais no Coringa e tal, mas, tipo, ele não deixa de você ter um sentimento, assim, pelo Batman, que nem... na hora que ele chega pro Coringa e fala que quer ajudar e tal, e o Gordon mesmo, quando você vê que ele não conseguiu quebrar o Gordon, né? Você acaba não só gostando mais do Coringa, mas gostando mais do Batman e do Gordon também. Traz um peso positivo pra todos os personagens. Sim. Eu queria falar então que o Batman Piada Mortal, ele mostra como comics realmente é uma coisa pra ser levada a séria, coisa de adulto. Pode não ser a melhor obra que o Alan Moore, ele mesmo define que não é a melhor obra dele, mas ainda assim é uma coisa de grande maturidade, uma coisa muito sombria, eu diria, bem séria. Mas se você ver outras obras também que teve na mesma época, o Piada Mortal, ele não fica abaixo de algumas outras obras. Tipo... Não, tipo Cavaleiro das Trevas mesmo, já falei. Tipo Watchmen também. Se você considerar o Cavaleiro das Trevas com a parte 2, você esquece. Não. Esse daí, ignora. Isso aí... já vai pra fora do ranking. Isso aí, ignora a existência dele. O Frank Miller devia estar puto já, cara. Quando fez essa Eu história. Acho que ainda foi uma aposta. Mas aqui ele mostra realmente como o comics realmente ele chegou num nível de maturidade grande pra ser respeitado, pra ser bem louvado. E apresentou bem, né, o Coringa, um personagem que os fãs agora respeitam muito mais ainda, né? Quem é fã de comics respeita o Coringa de um jeito impressionante. Entende ele como um vilão, como um psicótico, mas a importância dele no universo do Batman. Não à toa, a gente já disse aqui que ele é um dos maiores vilões de comics, ou do mundo, ou do universo, não é à toa. E só pra fechar, cara, eu queria agradecer de novo o Rod porque ele tem me dado uma especial de luxo em português. Raro, tem, vocês não tem como. Eu acho que tem que dar, você tem que arrumar pra todo mundo agora, mano. Cara, exatamente. Não tá fácil pra ninguém. Eu, como uma pessoa que, tipo, nunca li... Não, eu li um ou outro Batman. O Mug tá mais louco que o Batman aqui. Mas a frase agora deu certo. Agora aí, vocês tá entendem essa frase. Mas olha, eu nunca fui um apreciador da arte de ler HQ. Eu li uma HQ ou outra de Batman, mas nunca li rigorosamente. E assim, eu nunca tive noção completa da história do Batman, mas A Piada Mortal eu não precisava de nenhuma noção anterior. Sim, é uma obra fechadinha, assim. Você, essa base que a gente tá dando no podcast ajuda, mas você não precisa dela. Mas olha, foi uma ótima leitura, cara. Foi uma leitura realmente muito legal. Ela te cativa, ela te mostra um lado que você nunca imaginaria ver do Batman. Ainda mais aquele final realmente... Deu uma... Cara, dá um calafrio, né? É estranho. Gente, dá um aperto, né? Porque você não quer acreditar que eles são iguais. Você quer entender que o Batman é o mocinho 100% correto. É por isso que eu falo que me deixa transtornado. Esse é por isso que fala que quebra o maniqueísmo isso aí. Sim. Uma coisa que eu queria falar, esse Batman, ele entra muito mais próximo da realidade do que qualquer outro, eu acho. Tá, né? Acho justo. Do que eu já consegui, porque é o que vocês falam, não tem o mocinho. A vida real não tem o bem e o mal, não tem o mocinho e o bandido, tá ligado? Tem experiências, né, próprias que vão te desgastando. É, não tem um negócio assim, totalmente bonzinho e totalmente bandido, né? Isso não existe na vida real. A não ser, sei lá, psicóticos, que também realmente não tem lado bonzinho nunca na vida, mas enfim. Então, mas aí que tá isso, é o relativo, é a loucura. Exatamente, aí é a loucura que cai no caso do Coringa. É exatamente isso. Porque a loucura, na minha concepção, pode cair pra qualquer pessoa. Sim. Olha aí. Basta um dia. Fechou. Olha só o Mug. O Mug sendo dia, na verdade. Você vê até o Mug tem isso. Bem, mas é isso. Foi uma ótima leitura pra mim. Agradeço vocês por terem passado. E agora vocês me obrigaram a comprar essa porra também. Boa sorte. Nananana. Eu colocaria A Piada Mortal como um exemplo de quadrinho. Se alguém virasse pra mim, talvez falasse assim, olha, eu quero ler um quadrinho, porque eu quero entender o que é quadrinho. Eu acho que eu indicaria A Piada Mortal. Olha, é. Porque ela é curta, ela é direta e ela é profunda. A parte artística dela é praticamente impecável, de roteiro, de desenho. E quando você vai compreendendo ela, você vê, como o Seiji falou, que não é coisa de criança. Não é uma brincadeira, não é gibi da Mônica, sabe? Não é isso. O universo do quadrinho, a nona arte, como a gente falou, é muito mais. É riquíssimo. Ele consegue fazer coisas que nenhuma outra mídia consegue. Ele consegue te dar uma transposição de imagem com texto que o cinema não consegue fazer e que o livro não consegue fazer. Não querendo dizer que um é melhor que o outro, mas a linguagem do quadrinho é uma linguagem única e não recebe o respeito que merece, sabe? Eu acho que hoje até os videogames estão ganhando mais respeito do que a maioria dos quadrinhos. Porque, querendo ou não, o videogame tem muito mais gente, acho que hoje, joga do que a pessoa que lê quadrinho de forma séria. É muito mais fácil chegar e a pessoa virar assim, ah, quadrinho é coisa de criança. Ah, você vai ler quadrinho? Você gasta dinheiro com quadrinho? Eu já ouvi muito isso, eu ouço isso direto na faculdade. Sabe, ah, é super-herói. Ah, é um cara de colã. Sabe, e não é isso, gente. Essa obra é pra você pegar o encadernado e bater na cara dessa pessoa e falar aqui, tá aqui, seu puto. Olha aqui, vem ver se é coisa de criança, sabe? Desculpa o peso, mas é isso. Não. É uma obra que, quando você lê, você tem um patamar totalmente diferente do que é o universo dos quadrinhos. Nem adianta a gente ficar falando do quão grandiosa é a obra, o roteiro, o desenho, a gente já falou, a gente recomenda. Se você quer ler quadrinho, tem interesse pelo Batman, pelo Coringa, pega pra ler, corre atrás, vale a pena ler em inglês ou tentar a versão digital que você consegue achar pra Sim. comprar pela DC disponibiliza. Vale a pena, vale procura, a pena. Procura, procura que vai valer a pena. Então é isso aí, pessoal. Fica essa indicação de coração aqui pra vocês. A gente vai se despedindo agora, som de Raul Seixas, maluco, beleza? Vou ficar com certeza. Porque no final é isso aí, pessoal. A gente tem que encarar a vida, cada um com suas maluquices à parte. E obrigado aí por acompanharem. Espero que a gente tenha conseguido passar a nossa ideia de maneira positiva pra vocês. E até o próximo cast de comics, que quem sabe quando aparecerá, né? Só sei que não é de Hobby Life. Olha só. Eu espero que nunca tenha isso. Mas valeu, pessoal. Um abração. E é isso aí, pessoal. Até mais. Falou, até mais, pessoal. Falou. Falou, aí. Até mais, falou. Uhul. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquez. You have one missed call. Bats! Seriously, you're making me paranoid. Why aren't you answering my calls? You haven't gone and died on me, have you? You have one missed call. Look, I know you're not dead. I'm missing a group of my guys down under the tower. Guess that means you know about the guns already. Okay, I admit it, they're mine. Strange gives them to me, okay? Can we be BFFs again? You have one missed call. Maybe it wasn't you that took out my guys. All right, then. The message I left before, you know, the one I left about the guns, you can ignore it. Just delete it. You have one missed call. Right. This is getting ridiculous. ridiculous. I've been leaving messages all night and you still haven't got back to me. Who do I need to kill to make a pickup? Aê, caixa de entrada! Nananana. Entrei na feira da fruta pra ver o que... E aí, tá começando mais um Caixa de Entrada. Aqui quem tá falando é o Jim e eu tô aqui do meu lado, ó. Oi, gente, aqui é a Adri, que não aparece nunca, que ainda tá viva, apesar de não aparecer. E é, primeiro de tudo, a gente vai dar um olá pros nossos parceiros, que é o Legcast, Anypari, Coffee Unlocked, Dollarscast, Mini Clouds, Level One Podcast, Otacologia Cast, Omega Cast e Clamp Project. Eu queria fazer aqui uma... Já que a gente vai falar e dar o feedback aí do cast de doramas, eu vou aí indicar a Clamp Project, fazer uma menção honrosa, que elas estão lançando, né, o dorama de Holic no site deles. Então não deixe de entrar, baixar e assistir. Então, pra começar, a gente vai falar dos e-mails. O pessoal... Não, minha cara Adri. Você não? Está enganada. Estou enganada? Como assim? Porque a gente precisa mandar... Eu nunca estou enganada. A gente precisa mandar uma mensagem para os nossos queridos baixinhos que não nos ouvem pelo site. Ah, claro, nossa. Para as pessoas que não nos ouvem pelo site, a gente vai deixar um pedido. Visitem o nosso site. O endereço é projetoxpodcast.com.br. O e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. E o Twitter é... @projetoxpodcast. Mas você pode ser um cara que é mais do Facebook do que do Twitter, que seria... facebook.com/projetoxpodcast. Não deixe de compartilhar, curtir. A gente tá sempre lá e, assim, tem muita coisa boa em todos esses lugares. E aparece lá, dá um oi pra gente. A gente tá sempre esperando vocês. Então agora a gente vai falar de verdade dos e-mails, se eu não tiver esquecido nada. Não esqueci nada. Sim, você esqueceu minha cara de novo. Mas que caramba, o que eu esqueci? Porque agora? Dessa vez nós vamos começar pelos comentários. Ok, então, comecemos pelos comentários, que também foram muito legais. O primeiro deles foi o da Hey Blue, do Coletivo Cult. E vamos combinar que tá um comentário de se pôr respeito. Digno de e-mail esse, olha. Dizem que tamanho não é documento, né? Mas esse aqui... Eu vou tomar um cafezinho, você vai lendo aí. Ok. Pessoas, excelente cast, mal posso esperar pelas continuações. Coincidentemente, a minha capitã Giza, do Coletivo Cult, comentou comigo do Projeto X, e mais coincidentemente ainda o cast lançado em seguida foi de dramas. Fui comentando durante o cast pra não esquecer nada. Prepare-se para o Flood, porque me empolguei muito mesmo com o tema. Haha, já aviso que tem muita informação sobre atores, cantores e fangirlismo. Eu gosto de você. Já começou a falar a mesma língua, eu gosto disso. Olha só. Agora posso fazer uma pergunta? O que é um coletivo cult? É tipo um ônibus legal? O mais engraçado é que, assim, no site do Coletivo Cult, que ela deixou nos comentários, que, assim, tem uma página, o que é o Coletivo Cult? Que responde essa pergunta, meu caro Jim. Que é justamente um site que tem textos, que tem podcasts, que tem... Uns podcasts que falam sobre música, sobre variedade, tem alguns blogs que vão vir logo, de acordo com o site deles. Continuando, eu já era fã do News desde 2004, então quando vi num evento de anime, o finado anime XD aqui de Curitiba, que teria a exibição de um dorama com Yamapi, Nobutawa Produce. Fiquei like a crazy pra ver. Mas o primeiro que tive contato, na verdade, foi uma das séries do Kinpachi Sensei, 2003 ou 2004. Um dos poucos doramas com continuação, acredito. Protagonizadas pela Ayu Eto e pelo Shige, também do News. A parte do Akira ser tão amigo do Shuji rendeu até uma parceria musical entre o Yamapi e o Kamenashi, apesar de eu sempre ter a impressão de que Katun nunca se deu muito bem com o News. Eu não vou saber comentar, vocês me desculpem, eu não sou tão inteirada assim com doramas e tals, então desculpa qualquer besteira que eu venha comentar. Doramas japoneses têm vocação especial para dramas em si, né? Como preciso manter a minha compostura nas manhãs seguidas às noites de dorama, tenho evitado essas fases tristes. GTO é um dorama relativamente antigo, do final dos anos 90. É impressão minha ou os temas abordados nos doramas mais antigos eram mais liberais? Olha, eu não sei se se aplica, mas em outras coisas você percebe isso também. Eu acho que a sociedade tá ficando meio politicamente correta demais de uns tempos pra cá. Que vão combinar que isso tudo é um saco. É. Eu acho que, assim, pessoalmente eu acho que o excesso de politicamente correto é hipocrisia. Mas, Você percebe isso mesmo, que eles estão tentando suavizar as coisas, estão tentando não mostrar nada muito que poderia ser visto como agressivo, entendeu? Aí, tipo, GTO, pelo que eu sei, pelo menos do anime, de outros lugares em que eu vou falar de GTO, é tudo menos politicamente correto. Então, é. Anego, Hikaru no Hikari e Kimi o Apeto são doramas que me atraem na temática por terem elementos mais livres de preconceitos, justamente pela faixa etária, acredito. Desde que perdi minha conta no J-Drama, quando comecei a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, nunca mais achei um tracker. Então, normalmente, eu assisto ou no drama Crazy, qualidade sofrível, ou no Viki, os coreanos com qualidades boas, ambos em streaming. Sinto muita falta disso. Alguma dica? Mesmo que seja tracker em inglês? Fica a pergunta pros ouvintes. Se alguém souber de algum tracker, se alguém souber de algum lugar pra baixar, mesmo que seja RMVBzinho, eu não tô... Eu, né, quem tá pedindo agora sou eu. Eu não assisto tanto dorama porque eu não acho pra baixar. Ó, então, ó, vocês pediram aí uma dica. Eu vou passar aí um tracker de torrent, que é o Fansuber 2.0, que aparentemente eu sempre vejo o dorama lançando lá, mas eu também não tenho nenhuma comparação com um tracker só de dorama, né? E uma coisa que eu acho interessante é que os doramas sempre estão com um bônus pra você ganhar mais upload do que download. Aí, continuando o comentário dela. Doramas engraçados e Hanakimi. Tudo que tem um apelo enorme feminino por ser Ikemen Paradise, mas eu acho muito engraçado, com personagens muito fortes e marcantes. Além de atores sensacionais que se tornaram os meus atores favoritos, como Ogori Shun, Ikuta Toma e Mizushima Hiro. Além dos outros personagens de alívio cômico, estereotipados ou não, e da sensacional Horiki Tamaki. Limpador de DVD? Genius. E nunca descobriu qual dorama era esse para elas assistirem inteiro? E sim, bronca de alemão dá medo mesmo. Bronca em alemão dá medo mesmo. Gente, a pessoa pode fazer uma declaração de amor em alemão que dá medo. Assim, é uma língua bonita e tudo mais, mas é tensa. Eu tentei aprender, não deu certo. Ó, em homenagem a esse coisa, eu vou pedir pra vocês colocar uma música chamada Vulgares Magistrales, que é uma música em alemão muito boa, aí no fundo. Eu também tenho uma relação de amor e ódio com Last Friends. O Nishiki do Ryu, nessa era da News, também, e nunca me decidi se fiquei ou não decepcionada com ele. Nunca assisti de novo também. Aliás, a Ueno Jury está para lançar um filme recente com Matsujun, não está? Promete ser bem melosinho o romance. Não gosto de filme assim. Sempre quis assistir Long Vacation, mas nunca consegui esbarrar com ele por aí. Sou tão apegada a Matsujun e ao Ogori Shun que nunca engrenei a assistir Boys Before Flowers. Talvez eu devesse dar uma chance, né? Como eu ainda não assisti essa versão de 2011 de Hanakimi? Falando de MBMH, não sei o que é isso. E coisas bizarras. My Boss, My Hero. Nosso ponto aqui acabou de dizer My Boss, My Hero. Nosso ponto eletrônico. Nosso ponto. E coisas bizarras. Quantidade de meninos da JE, o Nagase, o Tegoshi e o Koki, que por sinal fez um papel totalmente impagável. No mais, como eu já era fã dos meninos da JE, Haters Gonna Hate, isso influenciou diretamente na minha escolha de dramas iniciais. Essa época de ouro dos doramas, entre 2005 e 2008, realmente traz uma safra maior das séries amadas, já repararam? Coincidentemente, em 2010, como comentei acima, comecei a estudar enquanto trabalhava, então tive um hiato natural, com o final da faculdade e tudo mais. Esse ano, quando voltei a ver, me deparei com uma ausência de variedade interessante e instigante. Estou assistindo Rich Man Poor Woman e parece promissor, mas comecei a ver Lucky Seven e estou achando um pouco cansativo. Embora vá continuar apenas por ser fangirl do Matsujun, eu te entendo. Te entendo em tudo isso. O que eu acompanho mais é anime, eu sinto isso também. Eu assistia mais antes, aí a faculdade veio e ferrou com a minha vida e tudo mais. Aí assisto menos, mas as coisas que eu assisto... Aí eu acho que talvez não seja nem por ser falta de variedade. Talvez você tenha se tornado mais seletivo. É uma coisa que a gente aprende a ser bem mais criterioso pra escolher as coisas que a gente gosta. Aí... Continuando, a invasão da K-Wave e os trackers fechando, ficando misteriosamente inacessíveis, também contribuiu para essa diminuição de fluxo de divulgação dos J-dramas, né? Haters Gonna Hate Parte 2. Mas eu realmente não gosto muito dos K-dramas, não. Sempre com uma menina histérica no meio da trama empatando o casal com 20 ou mais episódios arrastados. Blé. Você acabou de descrever uma novela mexicana. Oi. Enfim, como falei aí em cima, ótimo cast, pessoal. Adorei. E o jabazinho básico que ela fez do coletivo Cult, que na definição dela é um zine online coletivo de cultura em geral, com matérias, podcasts e vídeos. Eu vi seu site, achei muito legal e eu quero olhar ele com mais calma. Ó, na minha opinião ainda, deve ser um ônibus muito maneiro. Deve ser... Tá aí um bom pensamento. E eu tenho uma coisa pra falar pra você, ó. O melhor dorama é O Último Samurai, vamos pro próximo. E um PS que ela deixou. Foi só no meu PC ou teve um probleminha com o áudio mais ou menos pro começo do cast? Não, teve. Realmente teve. Quando eu ouvi, eu também achei que a Fer tava falando. e o áudio dela sumiu. Não foi só com você, não, relaxa. Erros técnicos acontecem e a gente pede desculpas. Obrigado pelo comentário. Escreva bastante, comentários assim que a pessoa vai ouvindo e comentando são muito legais e dá pra ver bem direitinho a progressão do cast, é muito bacana. Próximo comentário é muito mais curto, eu vou deixar pro Jim falar. Nossa, Adri, esse comentário aí, eu fiquei cansado de ler, então... Você não teve que ler em voz alta, então tá reclamando do quê? Lê o próximo então, o próximo você não vai se cansar. Tá bom, é do Wesley Miranda, fala galera do PXP. Acho que o primeiro e único até hoje dorama que eu vi foi Shimokita Glory Days. Aquele live era o Love Hina. LOL é o Love Hina pornô? Não sei, não vi, desculpa. Comecei mal? Risos. No mais, ótimo cast, me diverti bastante e achei que os convidados foram muito bem. Muito obrigada. Ó. O próximo comentário é do Kazu. Você quer que eu leia de novo? Você leu um gigantesco? Pode ser. Você leu os três, o resto dos comentários. Ok. O próximo comentário é do Kazu, que tem a Keiko Kitagawa no elenco. Eu assisto. Acho ela muito... Gacha. Gacha! É do... Ela é o carro do... Não. Do carro os dois. Ela é muito gacha. Eu continuo essa frase. Ai, meu Deus. Mas atualmente... Estou assistindo o dorama de Holly. Nunca li o mangá nem vi o anime. Por isso não tenho base pra comparar com a história, se está legal até o momento. Só os efeitos especiais são meio toscos. Pois é, você lembra daquela novela que tinha lobisomens? Então. Acho que é isso. Aquela novela era true, vai. Na sua bizarrice ela era interessante. Eu não sei, eu nunca gostei de novela. Eu também não, mas aquela eu me diverti às vezes. Olha, eu ria muito. É, não, dava pra rir. E o último comentário é o do Rafael Taira. Que outro anime é patrocinado pela Pepsi? Resposta, Cyborg 009. Eu não sabia disso, interessante. Segui. Pra quem ouviu esse cast, recomendo ouvir o podcast de dorama feito pelo Senpu e outro podcast de dorama feito pela galera do J-Wave que vocês devem ouvir. Ou seja, fica um jabazinho pra eles também e... Que, não, que jabá o quê? Ou seja, a gente vai colocar um pi em cima de todos esses? Não. Não, brincadeira, gente. Ouçam e, tipo, se vocês compararem opiniões diferentes sobre as mesmas coisas, é legal pra caramba. Dá pra crescer, dá pra ter umas ideias boas. E mandar um abraço também pro Trionaut, Diogo Miyazaki, Vinícius Ekron e Kleber Yamasato. Olha só. E... Depois disso, os e-mails, que quem vai começar lendo é o Jim, por favor. É, sou eu que vou ler os e-mails. Uhum. E já não basta a minha bizarrice, a gente começou ao contrário, então vamos logo com isso, vai. Sim. Primeiro e-mail é do Diogo Rikyu Miyazaki. Aí. Olá, aqui é o Miyazaki, D. Rikyu. Olha o fanservice para o Mug. Basicamente, você considera o legado dos D. Espero que você viva por essa responsabilidade, meu jovem. Quem montou essa foto? Deve ser do Mug, não é possível. Não, em defesa, não do Mug, mas da obra ao qual ele presta homenagens constantes, eu admiro a pessoa usar o Dino no nome dela, mas ela precisa saber como com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas esse não é o tema, então vamos continuar, né? Eu acho que é Sandman, o quadrinho americano publicado em 1988. Não li, mas assisti um vlog que falou dele. Então fiquei interessado e procurei algumas informações sobre ele. Não sei se estou certo, mas estou chutando algo do que nada. ATT. Tá, ok. Ok, você chutou um pouco longe. Desculpa, filhote. Ficou um pouquinho longe, mas... Poxa, sendo uma série que eu tenho bastante interesse de ler. Eu conheço alguma coisa do Neil Gaiman. E, poxa, e Sandman é muito icônico, sabe? Eu ainda preciso ler. Vamos colocar assim. Você acertou nos seus sonhos. Isso foi mesmo necessário. Aí tá falando do Sandman, qual é? Sonho. Mr. Cara Sandman. Tudo mais. E eu vou ler o próximo e-mail, porque o próximo e-mail é só uma linha. É. What the fuck? É do Rafael Tiari. Taira. Do Rafael Taira. Acho que depois dessas dicas deve ser Jogos Vorazes, o cast. Também foi bem longe. Vamos dizer que você foi muito voraz nas suas... tentativas. Não, mas é... Que bom. Obrigado pela tentativa, mas sabe... Ó, como prêmio de consolação, você vai ganhar um hambúrguer. Pago por você, tá? Só pra constar, é só o apoio, a gente vai dar apoio moral. você comprar o hambúrguer. Vai fazer bem. E o último e-mail é do Dex. Osso, dando meu chute para o tema do cast. Beetlejuice ou Os Fantasmas Se Divertem. Por quê? Filme de 88, que retrata um ser altamente troll e que quase serviria como concorrente do Jigsaw em questão de crueldade nas piadas. Outra possibilidade seria uma cilada para Roger Rabbit, filme também de 88 que fala muito sobre trollagem. Mano, sinceramente, faz sentido. Dá pra entender direitinho a linha de pensamento que você fez, cara. Ia fazer muito sentido. E Beetlejuice? E os dois filmes são demais. Eu gosto pra caramba dos dois. Quem sabe? Mas não foi dessa vez. Mas foi uma boa. Foram bons palpites. Foram muito bons palpites. E eu não vou fazer piadinha porque eu não consegui achar nenhuma piadinha que pega os dois. Não. Assim. Aí você conta quantas vezes a gente falou o nome do Beetlejuice, depois você olha no espelho, vê o que acontece. Isso foi uma piada? Entendi. Você não viu o filme? Tipo, se você... Não, eu vi o filme, mas eu não achei graça. Você fala três vezes e ele aparece, não era pra ser uma piada. Ah, então tá. Eu nem... As minhas piadas são horríveis, eu nem tento fazer porque eu sei que não vão ter graça, entendeu? Tá vendo, gente? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei, tipo... Pessoas do Projeto X que ainda não me deram as contas. Muito obrigado, eu adoro vocês. E continuando a ler o e-mail dele. Não chuto nada além disso, não acertaria mesmo. E nem comento sobre os últimos casts, pois ainda não ouvi. Tá tenso aqui, malditos relatórios infinitos não acabam. Eu entendo, entendo você. Mas prometo tentar ouvir em breve. Não tão breve, mas em breve. Cheirunda, só que não. Obrigado pelo só que não. Dex. Que é um cheirunda? Cheiro, não, não preciso continuar isso. Preciso. Ah, tá. Ah, é aquele videozinho do japonês, da japonesa lá. Legal que, tipo, ele deixou um link, uma menção honrosa do Dex trolando um amigo, mas eu não consigo abrir o link pra dizer o que que é. Mas que bonitinho que é você, viu? Que bonito, Dex. Só pra relembrar o pessoal que as dicas do último cast foram Anedota, Jigsaw e 1988. E dá pra ver que eu não sei de onde tiraram Jogos Vorazes, talvez forçando um pouquinho, até dava pra pensar. Eu acho que essa pessoa tava com muita fome. Só se for... Ou, tipo, o Tyra tava com muita fome e o Diogo tava com muito sono, porque, né? Só pode. Qual foi do Diogo mesmo? Foi Sandman. Ah, é... Tá, foi horrível. Não, tudo bem. Não tá pior que as minhas. Oh, juntaram os dois. Os dois é graças por excelência com as piadinhas mais horríveis no mesmo caixa de entrada. Isso deu muito certo. Pois e, é. Mas obrigado por quem mandou comentário, obrigado por quem mandou e-mail. Esse retorno é legal pra caramba. E continuem chutando, continuem mandando seus comentários, mandando suas ideias. E em relação às dicas, de novo, saiam do óbvio. Eu tô vendo assim, o pessoal tá cavando, tá achando, e você, isso é muito legal. Saiam do óbvio, porque não é uma coisa que vocês vão conseguir achar no Google se jogar as palavras-chave. Não é mesmo. Exatamente. E, pra terminar aqui, né? As dicas pro próximo cast. Quais são as dicas pro próximo cast, senhorita Dri? Gama, cubo e ferro. Pois é. Pessoalmente, eu acho que essas não foram as dicas mais difíceis que a gente já deu. Não é difícil, mas não é óbvio. Então, por favor, esforcem-se e tragam respostas, porque eu quero ver a primeira pessoa que vai acertar. Porque se alguém vai acertar? Com certeza. Sim. Eu não vou falar nada porque eu não lembro qual que é o próximo cast. É bom que assim não dá spoiler. Então será que eu posso chutar? Eu posso chutar então? Não. Ah, droga. Melhor não. Okay. Então, gente, muito obrigado. Continuem ouvindo, continuem baixando, continuem mandando comentários, entrem no site, deem retornos, beijo pra vocês e até mais. Até a próxima, gente, e escovem os dentes, porque escovem é uma coisa dentes, muito boa. Isso, lavem atrás das orelhas e é. É tchau, isso gente. Aí. Tchau, tchau. Nananana. Não, não vou tirar não. Vou pegar. Calma aí, eu tô fazendo as gambiarras aqui. Tá cheio de... Nossa, na gravação vai parecer que eu tô destruindo minhas coisas aqui. Eu vou botar isso no final. Panda, para de destruir as coisas, por favor. Nananana. Bom, enfim, apresentações. Olha, o Rafael Fermi passou no Halo 3. Nananana. Faz que nem leu o comic. Eu tô lendo. Lendo agora. Ao vivo. Acompanhando. É uma estrutura nova de podcast. Exato. Você lê ao vivo, a gente lê e comenta, né? O Mug lê e comenta ao vivo. Nananana. Isso pra facilitar a edição, né? Só pra facilitar a porra da edição. Toma aí, cabeça. Ai, ai. Nem tá corrido. Ai. Não, nem tá corrido. O que é editar 5 pessoas? Né? Imagina, é só 9h40 da noite. Imagina. Só, é. Não, vai lá, Rod. Nananana. Tem cara gritando aqui. Vai, Corinthians! Foi ontem. Ah. Foi, Corinthians! Nananana. Olha, eu li aqui. Nesse já? Tempo de 25 minutos, 27 minutos, eu li aqui 4 vezes a piada mortal. Ah, tá. Ok, tá bom. Sério. Tá bom. Aqui, tá bom, Mug. Tá bom, sério. Tá bom, você absorveu 10% piada, da piada mortal. Exato. Não, tô falando sério, dá pra ler. 25 minutos, 4 vezes. São 50 páginas, é rápido. Você lê em 2 minutos. Tá bom, tá, vai. Não, mas tá. Vamos ver o que você vai falar, vai. Não, mas vai. Nananana. Pra começar, vocês terem uma ideia, o Mug achava até hoje que o Batman era o George Clooney. Não. Até hoje ele achava que era o George Clooney. Pô, justo o pior filme, caramba. E o Mr. Freeze era o Schwarzenegger. Nega. Freeze. Nananana. Mas aí a gente pula. Nananana. São pontos assim, que tem, queira ou não, tem um ponto início. O que foi, Rod, cara? Eu tô rindo aqui do cara que me mandou no chat. Não, o cara me mandou. Tá quebrando o queixo, porra, ô maluco. O cara me mandou aqui no chat. Você tem a ver com alto. Tô falando esse moleque de doido, cara. Porra. Tá doido, só tem doido, velho. O cara mandou na Steam aqui. Vocês já viram meu avatar na Steam, né? O cara tá me perguntando aqui se eu gosto de Summer Wars. Eu falei, porra.